música na Idade Média. Programa de Laura Mendes. Primeira parte. A Idade Média é um período da história da Europa entre o século V e XV. Inicia-se com a queda do Império Romano do Ocidente e termina durante a transição para a Idade Moderna. A Idade Média é o período intermédio da divisão clássica da história ocidental em três períodos. A Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, sendo frequentemente dividido em Alta e Baixa Idade Média. A rápida expansão do cristianismo exigiu um maior rigor do Vaticano, que unificou a prática litúrgica romana do século VI. O Papa Gregório I São Gregório, o Magno, institucionalizou o canto gregoriano através de uma reforma litúrgica que se tornou modelo para a Europa Católica. A notação musical sofre transformações e os neumas são substituídos pelo sistema de notação com linhas a partir do trabalho de vários sacerdotes cristãos, sobretudo Guido d'Arezzo, que viveu entre 992 e 1050. Foi o responsável pelo estabelecimento de um sistema de notação musical com quatro linhas, o tetragrama, de onde se originou a atual pauta musical de cinco linhas, pentagrama. Marvelis, gioia e amore shan, e allegrie de forte cortesia, calmo no la ricorni manentia, tu miel da shon tenges per benanan. Io ven che mi don ten la sclaus de tu trubes che io tenni e sper e renda sciò senz lies non pes Sujorn, em repaus. pasar ni tener. Un poiràs jo i cabell. A poesia chamada Trovadoresca, que foi feita por trovadores, abrangendo cantigas de amigo, cantigas de amor e cantigas de escárnio e maldizer, desenvolve-se na Idade Média, entre os séculos XII e XIV. Como surgiu a poesia trovadoresca? Foi logo de início tão rica e elaborada? A poesia trovadoresca floresceu em Portugal, na Galiza, em Castela, Leão e Aragão, desde finais do século XII até meados do século XIV. O idioma usado por excelência é o galaico-português, dialeto falado na Galiza, a norte de Portugal, já que o galego e o português não estavam ainda diversificados. Podemos distinguir quatro períodos no nosso trovadorismo: o período pré-afonsino, o período afonsino, o período dionisíaco e o período pós-dionisíaco. Os cultores desta poesia chamavam-se trovadores, ijograis ou segreis, sendo os primeiros normalmente de origem social elevada e, como diz Jacinto Prado Coelho, criadores de poesia por galanteria, cortesã e comprazimento estético. E os jograis ou segreis, homens de condição social inferior, que ora cantavam música e poesia alheias, ora eles próprios compunham para tirarem proveito da sua arte. Estes últimos andavam de corte em corte a distrair e entreter os senhores, e eram frequentemente acompanhados por soldadeiras, mulheres que eram remuneradas para cantarem ou dançarem, animando ainda mais os serões nos castelos. Os trovadores poderão ter tido influência da poesia árabe, o que é defensável dada a supremacia dos árabes em vários setores, química, matemática, agricultura, etc. Por que não na literatura? Thank you. Rambau de Vaqueiros era o fill d'un pobre cavalier de Provenço, del castel de Vaqueiros, que havia un peirols que era tengut per mat. E en Rambau se faguet juglar. E demoret lungo s'ajú amb lo prince d'Aurengo, Guillem d'Albaus. E plaça vio cantar e fa coplos e sirventes. E lo prince d'Aurengo li faguet gran bé e gran tonon e l'en ausset. E lo faguet con lui se presa aran buono gent. E se'n venguet a Montferrat, a co de miser o marquès Bonifaci. E demoret en sa cort l'untens. E hi cresquet de sen e d'armos e de troba. E s'enamoret de la sore del marquès, que havia nun Madonna Beatrice, que era morier d'Enric de Carret. E trobavo d'elo manto i buonos cansus. E l'appelavo d'insa i cansus bel cavalier. E fuguet cresigut che elo li burgueso gran bé per amor. Avesplausi de Rambau cal fuguet, e cussi el fuguet fa i cavalier del marquès de Montferrat, e cussi el s'entendiu a Madonna Beatrice, e vivio jausent per son amor. E escutàs, com el haguet un pau de ten gran tristesso. Això fuguet per la falsa gent embejusos, a qui non plasiu amor ni donos, e que dijon paraulos da Madonna Beatrice, encontras altres dones, diguen d'ai tal. Qui és aquest Rambau de Vaqueiros? A mai que lo marquès la jo faig cavalier. E cosí se va entendre en tan nauto dono com vos siés, sachàs que non vos fa un uni a vos ni al marquès. E tan digueru mal que d'uno par que d'un altro, como fan la maridos, que Madonna Beatrice en curset contro Rambau de Vaqueiros. E can Rambau de Vaqueiro la pregavo d'amore, li demandavo mercè, ero non entendio sus prez. Mas ero li diguet che el se deguesse entendre in altro donno, che fugueso per el, e che non entendrio ni ausirio d'elo. E a questo es la tristesso che Rambau ha gett un pau de tens, como eu disse, al començament d'aquesta rasó. E d'això, Rambau se laixet de cantar e de rire e de totes altres faces que li donava prazer. E això era gran domatge. E tot aco benguet per la llengua dei lausengiers, com ell ho disse, dins un coplo de l'estampido causiris. En aquest temps, vengueru dui juglar de França en la cur del marquès que sabiu la viola. En son, viurava un estampido que plasió fort al marquès e as cavaliers e a la idonos. E en Rambaus nos agradava brico, tant que lo marquès se n'ha persapet diet. Senyor Rambau, què és això que no cantàs ni vos alegràs? Cantaus i ses així versu de violo e que veses així ta bella donna com és la mia sore, que vos ha retengut per servidù e és la più valenta donna del mondo. E en Rambau respondet que ell no em faria res. El marquès s'hauria bé la caizú e diguet a sa sore: Madonna Beatriz, per amor de mi e de totes aquestes gens, voli que vull degnar pregar Rambau que ell, per lo vostre amor e per la vostra gràcia, se degués alegrar e cantar e estar alegre, com ho faig jo davant. E Madonna Beatriz fuguet tan cortesa e de taburo mercè que lo preguet e lo confortet que el se depiesso per son amor torna a allegrà e que fesès de nou una chanson. És a tal per aquesta razón que vos avés ausido, que el faguet l'estampido, que dis aital. Que vendo maioli, fues de faioli, chans ausei, flors de glaio, non esque in plaio, frusondo gaio, trochini snel misaggeraio. Del vostre bel cor schim ritraio, flaser nu vel camur matraio. E giaio, entraio, vasmo, somno, verraio, e giaio, replaio, geros, anschem, estraio. Ma bella mia, per io non sia, che già il gelose mondo andrio, che carventrio sa gelosio, sia e dal avans partio, che già gioios mais no serrio, di gioios es vos pronom tenrio. Dal vio farrio, com già mais non verrio, sel dio murrio, donno prosgeus verdrio. Comer perduro di me rendiro donna se non la lei agiro che drizz di drido non es per cur ma scanta man se drizz e miro l'onor se sgranz gai ne sgrediro e il bel semblanz fai far dal brido Gendiro, tengiro, nosai, nidao, svengiro, volgiro, creziro, fausai, sesao, tragido. Tarnes, jauziro, belgiam, partiro, es cavaliers de vus apiro, taliur, nusvira, muscor, slimtira, vos desiries, calun, desira. Caraus and yes, I got belliro, don't know, que es quiero ver carriro. Tal virus, sentir, mus dance, kills, mus, grazira, che uspira, gozira, guiran, non cor sospira. Che ho spose grido, vostro valor che sa bellino, e che ho sobrino, pau clima al vero, perché ho sasurdo nel sardino. Car per gensor vose ciausino, e per miglior de prez complino. Blandino, servino, gensesche rexetino. Bastino, benino, neglet, ai le stampino. Para explicar a origem da poesia trovadoresca, há quatro teses sistematizadas e expostas pelo professor Rodrigues Lapa. A tese folclórica explica o nascimento da poesia trovadoresca a partir das festas pagãs de maio, da primavera e dos cultos de Vênus, Baco e das divindades ligadas à vida. A tese litúrgica defende que esta poesia é uma derivação da poesia religiosa com origem na poesia hebraica e que o culto à Virgem Maria estaria na base do culto da mulher, da veneração do trovador perante a dama cantada. Tratar-se-ia da profanação da poesia litúrgica, a que não seriam alheias as romarias e peregrinações religiosas, especialmente a de Santiago de Compostela. A tese média latinista explica o fenómeno trovadoresco a partir da poesia latina sentimental, nomeadamente de Ovídio e Catulo, que teria sido popularizada pelos goliardos, estando na origem da poesia provençal. Embora a origem conserve algum mistério, parece que a hipótese mais provável põe a combinação da tese folclórica e da tese litúrgica. Rosa donna frecce fina coinda i gai meccina per sau a color de rubina blancia per cor cun flu de spina cu de mol abdurate ghettina e sembla cu unile leccina, oh, la fina freccia culur, a blu prezia, la lausù, leupudontria la meliur, sil che si fan con noi scedur, de mi vesca al pareo, adù. Rosa al ricche orgogliosa e fa gran sed all'ei retusa che e non vuol peitie unitulusa ni bretagnani saragusa anche se puta neve giusa calco prova ed amorosa poi ma per ciastiador che tienna ciarzano e a mai se provava sor che in conte un ingalliato che la tenghezza de d'onor marigne cosa de d'onor e non s'aven cianciat senior donde mi perdone giagato e prendango il federato non e non falsa pagavo fatto il puciano e ancor e la corte non mal del segno. cine come mie se tizita si tange dicem raien harte vor beglüget lüge betzel munde rise ite hare winde wohl ich nach des raien wiese trieg den achsen noten niese nach ihr gegen tanz ich nicht es winde jahrlang tages luch auf über Ege und Krone zur Walde. Auf dem Anger heben sich die Tänze. Blute rührt es der Sumberschläge, gezwinglichen Walde. Rest ein Donner Reffen über Schwänze, die ihr Reihen sonder Logen auf den Basel schließen. Offenbar und nicht zu taugen, sollt ihr spähen mit den Augen, wer ist in der Sicht der Tänze fließen. Da ist ein hübscher Knappe, Kunst der Weibe, sein Haar ist gekrispet, wann er's an dem Reihen gekriebet. An der Schar ist hier ein rechter Treibe, gefolglicher zispet, mit was er schupfet und erriebet. Ja, na ja, den Achselnoten kann er wohl zerbriesen. Meisterlich den Haubenschoten singen nach des freien Knoten. Hohe Spring ist er ein Angerwiese. Wie wir kurze Kämpfe sind zerrinden, zerschalle und zerwunden. Gerochen, es wundert mich sehr, dass sie ihn so öffentlich entschlafet. Sie hat ihm sein Lob viel gar zerbrochen, nur tu es nicht mehr. Er tanzt wohl so kunze heime schlafet. Zwar man tanzet alle springet, da ist er vor ihn allen. Mit Gewalt in niemand dringet, mit Gewalt in niemand dringet, des muss er uns Kindern wohlgefallen. Diesel Brecht muss durch den Sonder rühren, der Ton wird gehütte, macht nicht der Knaffen die Gänze. Ich will den Tanz durch das Gedränge führen, sich sammelt die Lüge. Hohe Sprünge, rote Backen knurze, die starken Gefrühende schirmten mit Trompeten vor der Sonne. Ringe der Weiben, Bienen spucken, Mikronen zerfurte. Hohe Sprünge, Sondertuchel und nie Haares breit gestruchel, vor der Weibe, wir sind mir der Rote. As cantigas de Santa Maria estão incluídas em 4 manuscritos, que contêm apenas poesias religiosas dedicadas à Virgem, da autoria do rei Afonso X, o sábio de Castela, reinando entre 1221 e 1284, e avô do nosso rei Dom Dinis. Nos cancioneiros da Biblioteca Nacional e do Vaticano estão representados 3 géneros diferentes de composição: cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de escárnio e maldizer. Géneros que já são referenciados no Tratado Poético Trocado, do século XIV, de autor anónimo, que faz parte do próprio cancioneiro da Biblioteca Nacional, Arte de Trovar. Como diz António José Saraiva e Óscar Lopes, na História da Literatura Portuguesa, a diferença entre as cantigas de amor e as cantigas de amigo consiste, segundo o mesmo tratado, em que nestas se supõe que fala uma mulher, ao passo que naquelas o trovador fala em seu próprio nome. As cantigas de amigo são, portanto, quanto ao tema, cantigas de mulher, e o nome, porque são conhecidas, designa o seu objetivo, o amigo ou o amado, geralmente referido logo no primeiro verso. A Provença, a partir do século XI, foi o berço do encantador lirismo, que concebia o amor como um culto. Este lirismo difundiu-se na Península Ibérica no século XII e XIII, dando origem à chamada cantiga de amor, que segue um modelo provençal. Santa Maria, desde el perdido. Santa Maria. Os trovadores chamaram cantigas de amor às composições em que o poeta exprime os seus sentimentos por uma dama, refletindo, a maioria das vezes, um amor infeliz, incompreendido e insatisfeito. Perante a senhora, o poeta apaixonado humilha-se, suplica e adora, como um vassalo, o seu suzerano. Frequentemente, diz só lhe restar morrer de amor ou aperceber-se da indiferença, frieza e distanciamento da amada. As cantigas de amor galego-portuguesas refletem forte influência provençal, não só a nível do conteúdo, como a nível formal. Na história da literatura portuguesa, António José Saraiva e Óscar Lopes afirmam, quanto aos temas elaboraram os provençais, o ideal é o amor cortês, tão diferente do idílio rudimentar, nas margens dos rios ou à beira das fontes, que os cantares de amigo nos deixam entrever. Não se trata agora de uma experiência sentimental a dois, mas de uma inspiração sem correspondência, a um objeto inatingível, de um estado de tensão que, para se manter, nunca pode chegar ao fim do desejo. Manter este estado de tensão parece ser o ideal do verdadeiro amador e do verdadeiro poeta. Quem nestas cantigas fala é um homem que se dirige ou se refere a uma dona, oriunda de um estrato social superior. O trovador imagina a dona como suzerano, a quem servia numa atitude submissa de vassal. Oh! As cantigas de amigo, de forma mais simples, apresentam-nos em geral a mulher integrada no ambiente rural, na fonte ou na romaria, lugares de namoro, sob as flores do pinheiro ou da velaneira, no rio onde lava a roupa e os cabelos ou se desnuda para tomar banho, na praia onde aguarda o regresso dos barcos. O trovador usa o artifício de falar como uma menina enamorada do povo, que se dirige ao amigo ou amado, que fala dele à própria mãe, às irmãs, às companheiras ou ao santo da sua devoção. Estas cantigas são postas na boca de uma mulher solteira, donzela, que exprime os seus pequenos dramas e situações da vida amorosa. As alvas ou as albas são as cantigas em que aparece o romper do dia, a alvorada, como um momento de separação e de despedida de dois apaixonados. As barcarolas ou as marinhas são chamadas assim por nelas predominarem os motivos marinhos, referentes ao mar ou ao rio, onde a donzela vai esperar o amigo ou lamentar-se da sua ausência. As bailias ou as bailadas são toadas simples que acompanhavam a melodia da dança. Daí a importância que nelas tem um aspecto musical, realçado pelo paralelismo e existência indispensável do refrão. Ao contrário das anteriores, em que o tom é triste, o tema é a alegria de viver e amar. Nas cantigas de romaria ou romarias, mencionam-se festas e peregrinações a santuários e capelas, onde a donzela vai cumprir promessas, rezar pelo amigo ou simplesmente distrair-se em locais de culto que ainda hoje perduram. As cantigas de amigo são de raiz peninsular, originárias de Galiza e norte de Portugal, e apresentam uma simplicidade e espontaneidade notáveis, em oposição ao palacianismo e ao convencionalismo das cantigas de amor. Nas cantigas de Escânio e de Maldizer, o trovador satiriza e escarnece de alguém de maneira velada ou direta. vacche, bene venies, gratus et optatus, per quem noster animus fit laetificatus. Stupinum, corupinum, vinum generosum, et in virum curiare corum animosum. Hei, sunt vasa regia, qui bust foliatum Jerusalem, et regalis Babylon ditatum. Thank you. parte deste programa teve locução de Diogo Canto e de Laura Mendes. sonte aggiurenti fals colse de cedo l'amore decline che oro su le mans multi chi celero fals cubine